Príncipe Gilson, de volta a Cunduçá, é, na sexta-feira, fazendo a abertura oficial do Carnaval. Deixa muito obrigado, meu grande amigo Vitor Brau, a nossa galera de Cunduçá que veio marcando presença. Independente de qualquer coisa, só quem tá afim de curtir com a gente, coloca esse braço ali em cima, minha tropa que é da paz também. Joga esse braço ali em cima, quem é da curtição, quem é da alegria, quem é de Cunduçá, joga ali em cima, vem, bate na palma da mão que eu quero ver. Libera a primeira, Gilson! Oi! Bora começar assim? Bora, bora, bora, bora! Um, dois, um, dois, três! Edielson. Vem, meu príncipe! Quando eu desce, desce, quando eu mando você aqui, vem, periquita, vem, periquita, vem, periquita, vem, periquita, vem, periquita, vem, periquita. Olha esse jeito gostoso, mulher, pega uma glória. Vem, periquita, vem, periquita. Bora começar! Lúcio CDs. Uba! Na condição, estourei logo o Xandão. É de negro, tá na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não é visto, eu tenho surdo. E essa gata viu em mim. Príncipe negro, o som da galera. O Edilson e Edielson detonando e fazendo show. Sobe na minha. Eita, que os manhosos já chegaram colocando pressão no setor! Sou linda, menina, eu tô no mega no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleques tiram. Sou linda, menina, que chega roubando cena. Príncipe negro tá na área e todo mundo. Nosso amigo Vevé aqui com a gente também. O homem da mídia das aparelhachas veio curtir o Príncipe junto com o Vitor Brau. Aqui em Cunduçá. Obrigado, Vevé, pelo carinho, meu parceiro. Foi pra cima aí, garoto! Ele sempre conduzindo as gatas tops. Olha só, olha só. De Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria? Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso rodeado de bandida. E aí, sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria? Vai. Meu parceiro Juninho locutor com a gente na área. Alô, Juninho! Nosso parceiro Cunduçá, sente aí. E as novinhas no ninho do águia. Escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo tipo fica doida? Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. Oi! O incrível crocodilo no comando, um animal toca tudo do Pará. Vem com o dourado, então se liga na batida. Olha deitado, o crocodilo vai pegar. Alô, Vevé. E no comando tá o boi. Príncipe Negro. E também caldinho pressão. Amigo Vevé, as gatas tops com a gente. Um beijão pra Brenda. Pra Bárbara com a gente. Alô, Thay, pra você também. De deitada que elas gostam. É no escurinho que elas ficam loucas. E o crocodilo te mordendo fica doido. E aí? Imagina então, você dentro do meu. A putaria no pistão vai começar. Joga a mãozinha em cima! Príncipe Negro. Arrebenta, DJ Edielson. Pois senti, eu vou mesmo endoidar. Vou ficar maluco. Você vai, vai. Vou ficar maluco. Eu vou ser um astro, eu vou ser sem noção. Tá com a gente por aqui, o Chubi, a nossa Mega Light. Alô, Jorda Belém. Oh, Nossa amiga Edi do Mega Lanche, boa gente, um abraço ali. Mais uma fronteira no currículo, bora. Sente aí. Porque esse coração bate no peito, só tu sabes como dava. Quem sabe canta, vai. Só quem tá solteiro, só quem é sincero. Príncipe negro é meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, tu. Príncipe negro é meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, tu. Vamos nessa urgência com a gente. Mano Edson, mano Eric, olha a família Pinheiro, valeu! Curtindo sua praia, rolando uma gelada, a marquinha é sensação, sua marquinha é sensação. Olha no meu Itai, delícia chega mais, aqui tô de patrão, é, aqui tô de patrão, vai vir delícia pra fazer. Olha meu amigo Davis, bora cabeção! A galera com a gente no Príncipe também! Eu deixo voar no chão, deixo voar no chão. Fala do espanhol, Príncipe Negro. Cheguei no baile, um novinho me chamou, não tô de fofoca, não tô de cu. Ele me perguntou por que eu vivia sorrindo. Tô na onda, tô curtindo. É na onda, é o jeito que eu me amarro. Tá doidão de baseado, tá doidão de baseado. Caralho! Tu percebi? Olha, eu tô de fogo. Vem, meu príncipe! A qualidade que vai surpreender você. Curtindo sua praia, rolando uma gelada. E o nosso parceiro Santiago tá aqui com a gente, e a sua esposa Alessandra também. E a nossa amiga Aline, sempre aqui com a gente, curtindo o Mega. Sempre. Bora, bebezão. Passa a mãozinha pra cima, meu Mega. No meu castelo, apago a luz. Na minha cama, sou eu e ela. Ela por baixo e eu por cima. Sempre. Eu de ladinho, embaixo dela. É a do Mega! Príncipe Negro. No castelo, só vai ter princesa. Príncipe tão chegando com um balde de cerveja. Whisky, red, vinho, vodka. Manda blue e label, é isso que elas gostam. Louca, dançando, ela senta no meu colo. Entra no meu castelo, aí que passou. E o nosso parceiro de Juninho de Curuçá aqui com a gente, alô Juninho! Os irmãos Edilson e Edilson! Castelo ostentando, fica tranquila, bebe sem medo. DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele que o quê? Vai te empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Então fica de quatro novinha pra mim e começa a empinar. Então fica de quatro novinha pra mim. 2 e 15 vai empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Nada, me apaixonei por você, anjo sem asas. Oh, esse amor que eu quero tanto. Olha só com a gente, meu grande amigo Alan Paraense, que esteve curtindo o Príncipe lá em Santa Isabel do Pará. Um abraço, Alan! Representando sempre Família Manhoso. Fabregas com a gente também, Baruninho. Só de boa curtindo o Príncipe. Que saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. A gente também dos canalhas, olha a galera por ali. Lembra dessa aqui, ó. nosso amigo boneco com a gente, amigo de série digital. Pede ajuda o teu, um abraço! Dali Edilson! Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. DJ Edilson! Sandu, só quem é do Clube do Remo, prepara a voz e canta a voz! Vou escrever na rua. Pra quê? Todo mundo vê que eu tô na tua, que eu amo você. Podem me prender pelo que vou fazer, mas tudo bem se conquistar você. Não, não, não. Mega Príncipe Negro. E aí, Chubi? Pra cima, garoto! Agradecendo o carinho também de toda a galera do açougue do Magno, rapaziada do Magno Magazine, Vale Sur, a Nelma Fashion também, nosso amigo China do Salão da Sete e também o Galvão Pescado, toda a sua galera. Abraço, Galvão! Romarinho, toda a equipe Mega Sat, valeu! Nada, só atrapalhou. A nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby. A saudade que me falou. Ainda tem o seu nome em mim. Também tem o seu nome em mim. Escrito numa tatuagem de amor. Bracinha com a gente, valeu! Tenho seu nome em mim. Também tenho seu nome em mim. Escrito numa tatuagem de amor. Junto está seu nome. Deixa no escurinho. Bora! Deixa no escurinho. Bora! Deixa no escurinho. Deixando escurinho, deixando escurinho, deixando escurinho. E quem é corintiano, joga a mãozinha pra cima, bem alto, vai! Deixando escurinho. E a torcida do Mengão, bate na palma da mão! Vem na frente! Deixando escurinho, deixando escurinho. E deixa, deixa! Deixando escurinho. Bora, meu Mengão! Quando não merecer, hoje sonhei com você. Precisei acordar, era tudo tão lindo. Até o bora, manhosos! Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Nosso amigo Nunes, homem do Vale Tudo, lá de Macapá, é com a gente. Abraço, Nunes! Quero ver você. Sei que não posso me apaixonar. Nem pelo o segurança, bem. Ruga toda a galera. Diz que o nosso amor nunca aconteceu. Se me confunde, amor. Doce, mega pra você. Vai, mega pro nosso dizer adeus. Banda Batidão Melody. Batidão. Príncipe, mostra o seu poder. Você é uma vai vingadora. E agora? Paredão zangado, grave tá batendo. Médio tá no talo, corneta tá doendo. Alô, Edilce de Els, pega a metralhadora. Tá, tá, tá, tá, tá. As que comandam vão no tra, tra, tra, tra. Agora a tropa vai dançar. Tra, tra, tra, e acelera. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Ai, eles que comandam vão no tra, tra, tra, tra, tra, tra. E vai, vai! Eles que comandam vão no tra, tra. Toda equipe Hellboy Digital, com a gente também, para do Pio. Tetelzinho 3D, a galera de Bragança. É a vingadora no comando, vai. Abraço do Daniel, com a gente também. É do Macarrão, Sábio! Paredão zangado, grave tá batendo, médio tá lutando. É de São Domingos do Capim, a gente, meu grande amigo Sábio. E toda a equipe lá da Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim, um abraço, Sábio. Valeu, garoto! Pra tirar, pega a metralhadora. Tá, tá, tá, tá, a vingadora vai no tra, tra. Sabiada, bracinha, equipe do Rouba Cena, valeu! Edilson de Elson metralhar. Acelerou. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Meu paredão já tá no tra, tra. Vou ensinar assim, tra, tra, tra, tra, tra. Edilson de Elson metralhar. Tra, tra. Nosso amigo do DJ Rafael tá aqui com a gente do bloco Raizona Folia. Tá com a gente, alô, Rafael. Seja à vontade, garoto. Meu parceiro Juninho, Juninho, Juninho! Aí, DJ Edilson! Eu! Manda mais uma! E toma, e toma! Mas quando o DJ mandar, menina, você desce. Os irmãos Edilson e Edilson! O resto tu esquece, esquece. Bora, DJ! Abraço, Anderson, com a gente, alô Edson. Alô Henrique, alô Jason, toda a família Lima. A galera da Piranga, valeu. Você desce, você desce, desce. Vai, você desce, desce. Vai se concentrar assim, Príncipe Negro. Da minha, oi, rebolando de um jeito que eu nunca vi. Vai se concentrar assim, vai descendo pra mim, oi, rebolando de um jeito que eu nunca vi. Então desce, vai, tira minha paz. E aí, calango! Então desce, vai, tira minha paz, você tá demais. Desce, desce. Mas quando o DJ mandar, menina, você da minha ex. Com ela não tem. Que saudade da minha ex. Sentando e depois rebola. Ah, é? É mesmo? Eu quero que a minha ex vai pra puta que pariu. Sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe. Um abraço, Betinho do Jurunas, com a gente, o Elvis Capetinha tá na área. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, O nosso amigo DJ Jackson com a gente também tá por aqui. A voz do carro, o som também, rapaz. Olha, em Curuçá, certo, tô sabendo. Obrigado pelo apoio, garoto. Valeu demais, hein? Tá aí junto com toda a equipe, os manhosos arrebentando desde cedo. Um abraço com muito carinho, só valeu. Meu amigo Alan, que esteve com a gente, Santa Isabel. Alô, Alan! Japão, sabia? Só 1%, é? Ou 99%? E as gatas tops, hein? Bora, puxa. A luz de velas pra elas. Vamos dar virote, hein, menino? Um abraço com muito carinho a toda a galera do açougue do Magno. Rapaziada também, a do Magno Magazine. Bad Surf, rapaziada Nelma, fecham com a gente também. E a galera aí, é do China, o China do Salão da Sete com a gente também. Nosso amigo Galvão Pescados, um abraço, Galvão! Seu cabelinho arrumado. Deu total apoio para o Vitor Brau, toda a galera do evento, valeu! Querendo você ter vagabundo, safado e elas gostam. Tô namorando todo mundo, 99%. O nosso amigo Astro das Nossas Sem Noção tá aqui com a gente, o Astro! Alô que veio, tá na área, valeu, galô! A Patricinha descendo até embaixo, ela ficou pirada com o meu paredão. Agora toda hora é descendo. Meu amigo Sávio, a nossa tropa lá! Esqueceu o Domingos do Capim! Alô, Sávio! Acho que a Patricinha já ficou no grau, só quer ouvir meu som. Pau, pau, pau, meu som é pau, pau, pau. Pau, meu som é pau, pau, pau. Pau, meu som é pau, pau, pau. E o avião é pau. Um abraço, garotinho. E festa das flores. E o Danielzinho com a gente também. Tá do quilômetro 50, valeu. Chuta o homem no sapato da colina. que eu tô curtindo a vibe com o meu som ligado. Chegou a Patricinha descendo até embaixo. Ela ficou pirada com o meu paredão. Agora toda hora é descendo até o chão. Se eu desligar o som, ela faz cara de choro. Se eu ligar o som, ela vem dançar de novo. Acho que a Patricinha já ficou no grau. Só quer ouvir meu som. Pau, pau, pau, meu som é pau. Olha aqui que meu som é pau. Pau, pau, pau, meu som é pau. Pau, pau, pau, meu som é pau. É pau, é pau. Meu som é pau. Eu me gato, eu sou fortos. Mas sou preta. Nosso amigo DJ Leonardo Guilherme com a gente aqui curtindo o Brinzer. Tá do Jonathan, era do Mercantil Bom Preço. Abraço, Jonathan. Com o meu paredão, agora toda hora é descendo até o chão. Se eu desligar o som, ela faz cara de choro. Nosso amigo Fabrício, abraço do Davidson. Acho que a da equipe, segunda bola show, é isso? É nóis, olha aí. Com os irmãos Edilson e Edielson detonando. Então bora lá, um giro das marcanjas! Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinho em meu quarto sem... Bora, Valtinho, bota Telzinho 3D! Alô, Pio, alô, Carinho! Equipe Hellboy, valeu! Grande Bragança! Outra vez, eu entendo, eu fui o culpado por você só... Sapadinho da van na área, valeu! Não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Te machuquei de Príncipe Negro. Meu bem, eu fui o covarde. Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você. Tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais. Som da galera. Aqui é Mega Príncipe Negro. Só pra relembrar, vai. Minha amiga aqui do Mega Lanche. Alô, Jordan Belém. É a nossa Mega Light. Alô, Chubi. Alô, Astro. Saia da fronteira do Mega. Quando te conheci. Bora ali. Logo me apaixonei. Alô, Alessandra. Alô, Santiago. Consegui conter meu coração. Aos impulsos dessa paixão. Bora, Vitor Brau, chega aí! Você, em um segundo consigo te esquecer. Te desejo além do prazer. Meu amor, sou louco por você. Príncipe Negro. Entre nós existe amor, que agora se perdeu. Você me magoou, desfez os sonhos meus. Eu te pedi abrigo, volta aqui amor, vamos conversar. Talvez dizes que sou louca e é verdade um pouco, mas tenho que aceitar que você foi embora. O DJ Rafael, top aqui com a gente no show do Mega. Um abraço especial pra você aí, Rafael. Os irmãos Edilson e Edielson. Aqui. Tudo que eu sonhava. Até o final. Agora eu consigo entender. O Edson e o Eric, da família Pinheiro, da de Castanhal, valeu! Agora eu consigo entender. Só que sabe, prepara essa voz aí, vó! Seja 360, Cobrinha, Milo, Miuri, Real dos Canárias. Me mata. Ser Mega. Quero ter você de novo aqui. Aqui. Por que não me diz o teu nome? DJ Edgel, Edgel, te amar e ser feliz. E dizer a você do meu amor. Agora vai, vem alto, vem alto. Porque me abandonou. Se foi, me deixou aqui. Sofrendo e chorando por ti. A nossa história de amor. Pode ter. Curtindo o Mega, valeu! Eu compro o Mega, príncipe, eu vou me divertir. Com Edson e Edson, dá um giro por aí. Já paguei o seu nome do meu celular. A mensagem se manda, nem quero olhar. Você não deu valor. E o nosso parceiro Chuve tá aqui com a gente, Curuçá, alô, Chuve! Amigo boneco, Eliseu, olha a equipe CR Digital com a gente. Lá te ajuda o teu. Vai! O bonde das maravilhas, dançam pra valer. Cada um dessas meninas tem um super poder. Agora é hora de aquecer, tá? Só aqui na Coroa Digital com a gente também. É grande amigo DJ Jaderson com a gente. Tá curtindo o Príncipe com a sua galera, inclusive. Também é o cara que faz o carro sombra, rapaziada, e quando sai amigo da gente, parceiro do Edilson Fetchelson. Jaderson, seja à vontade que aqui você tá em casa, meu irmão. Com certeza, Edilson. Obrigado, Edilson, e toda a galera que faz parte da empresa Mega Príncipe. E é sucesso em todo, não só no norte do Brasil, como na Amazônia, que eu tô sabendo que arrebentaram em Manaus, é isso, Edilson? Arrebentaram em Manaus e hoje em Curuçá não tá sendo diferente. A volta do Mega Príncipe aqui em Curuçá e a gente vai abraçando toda essa galera que vem curtir aqui a primeira confraternização dos espanhóis. Começar pelo meu amigo David, Davidson e toda a galera ali, meu amigo Vitor Brau. Obrigado, Vitor Brau, meu amigo Rafael, toda a galera dos espanhóis aqui com a gente. Alô para esse Xandão, meu amigo Galvão, rei dos pescados, meu amigo Isaac dos espanhóis, o Leão e também o meu amigo Branco Comandante. Tá todo mundo aqui com a gente. Edilson, eu só queria falar o seguinte. Bora! Esse som aqui arrebenta em toda a Amazônia e hoje tá aqui em Curuçá, né, Bebê? E olha, tem um detalhe, dia 23 de abril, aqui nesse mesmo local, tá tudo certo, tudo confirmado, tem um super show, aniversário do DJ Jaderson, pro povão e vocês ganham de presente o som do incrível Crocodilo, pisando pela primeira vez em Curuçá e fazendo uma super festa, viu, Edilson? Jaderson! Oi! Deixa eu mandar isso aqui pra essa galera aqui, olha! Família Manhoso! Tá todo mundo ali, garoto! Valeu! Com certeza, o nosso amigo Nenê Juninho também! Mas vamos deixar de muito papo! Vai pra cima, meu príncipe! Um, dois, três, Marenilson! Marenilson! Ai, ai, ai, ai, ai! Ai, ai, ai, ai, ai! Sozinha profissional, ela fica no próximo mar! sabe o que ela quer? Ela quer muita pressão, libera aí! Bora, baby! Vem, meu príncipe! Novinha, eu sou safadinho, te jogo na parede e te empurro. Em breve, negão da moto, som divulgações e tudo sai aí. Meu parceiro Paulinho pra aula, Paulinho! E o Vitor Brau aqui com a gente, o Bola Vitor! Vitor Brau! Que tá solteiro, joga a mãozinha! Mais alto e bem forte, hein? Só quem tá solteiro, manda, prepara! Agora, de novo! Você me perdeu e agora chora. Nossa amiga Alessandra também, alô Aline, bora pra cima que eu quero ver agora! Edilson e Edilson. Bora, não pega, não pega, não pega, não pega! Assim, assim. Com a gente, o Bola Spike! Se liga na dancinha, todo mundo vai gostar. Ela contagia, ela é de coroçar. Se liga na dancinha, todo mundo vai gostar. Ela contagia, ela é de coroçar. Branco, Leão, Marcinho, Faria, Thiago, Isaac, o Romarinho. Branco, Leão, Marcinho, Faria, Thiago, Isaac, o Romarinho. E aí? Um abraço do Rei Marques com a gente das marcantes. Menina, a evolução que vem do Marajó, no clima ostentoso. Tá confirmando que vai estar com a gente quarta-feira de cinzas. É o aniversário da Tanex, né, rapaz? Pode crer, Marquinhos, valeu. Mais um whisky, bota mais cerveja. Bota elas dançando em cima da minha mesa. Olha o DJ Darlan, mandando a melhor. Josias Rafael, também o Léo Marajó. Levanta a mão pra cima, a festa tá dominando. Alô, DJ Edilson! Vai te dar uma chifrada. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher. O Edielson tá louco. E mandou te avisar que o Mega já vai tocar. E mandou te avisar que ele já vai tocar, tocar, tocar, tocar. Já vai tocar, tocar, tocar, tocar. Então fica de quatro novinha pra mim e começa a empinar. Então fica de quatro novinha pra mim e começa a empinar, empinar, empinar. Vai! Pular. O som da galera que o DJ vai tocar. Os amigos do baile que o DJ vai tocar. Tocar, tocar. E dessa vida, sobe na vida. Dessa vida, sobe na vida, sobe na vida. Dessa vida, sobe na vida. O Edielson. O abraço de Elcio, Dudu de Castanhal com a gente também. Me mandou te avisar que o Mega já vai tocar. Já. Me mandou te avisar que ele já vai, vai, vai, vai, vai, vai. Sempre, né? Pra me segurar. Sempre. Não existe barreira que eu não possa atravessar. Bora, passa o sol, gente. Somente Deus pra nos separar. A gente se ama na cama ou na lama. Eu respiro você. Nossa, amigo Costela, terrorista com a gente também. Para o tio. Vida louca, toda a galera, valeu. Tio Alan. Se o bicho pegar. Juninho, Juninho, Juninho, que tá preparando as novas vinhetas do Mega, né, Juninho? Calma, garoto. Olha meu bim. Nosso amigo Genilson também. Príncipe Negro! Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça. Príncipe Negro! Se eu soubesse o que fazer pra tirar você. Um abraço, Júnior da Iluminação, com a gente também! Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça. Mas acontece que meu coração não é de papel. Já já vai ter CD ao vivo pra galera! Carrossel, tentando buscar a saída. Pra tirar você da minha vida, tentativa de vão. Tentar tirar você do coração. E aí? Igual querer viver sem respirar. É como querer apagar a chama de um vulcão. Tentativa de vão. Tentar tirar você do coração. Igual querer viver sem respirar. É como querer apagar a chama de um vulcão. o fera dos mix. Bora mais uma! Oi! Sou um cara malucão, minha história é curtição. Fim de semana é tradição, vou pra net pra curtir. Príncipe Negro. Não seja melhor pra ti, mas princesa, olhe pra mim. Você abalou meu coração. E no telão! Pega! Vejo seu nome no telão, essa é minha declaração. Mas gato, seu nome hoje eu vou dizer. Tudo que eu sinto por você. Meus amigos dizem que eu vou enlouquecer. Meu irmão, pelo amor de Deus! DJ May Cristiano, toca essa canção que eu fiz pra essa gata de coração. Se não vou ver nem meus braços, deixa ao menos te dizer que a lágrima em meus olhos é porque eu descobri o amor. Um sentimento que eu nunca vi igual, inestimável como eu sempre quis. Se um sim surgir em teus lábios, até. DJ Juninho Locutor, o locutor oficial do Bloco Tigre, em Curuçá, é. Olha aqui também, produz as vinhetas das aparelhagens do Pará. Alô, Juninho, como é que é? Beleza, Edilson, Edilson, os irmãos Edilson e Edilson, quem sabe faz ao vivo, os irmãos Edilson e Edilson. O som da galera. É Mega Príncipe Negro, fazendo a diferença.